você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. E a gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do mar. Um momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casar. Te tirar do fundo desse poço. Eita! É pra tomar todas. É pra tomar cachaça, mãe. Eu não tô feliz. Tá tudo fora do normal. Foto, foto. Tudo, tudo, tudo, menos um casar. Obrigado, primo! Oh, a quem doer, no caso eu vou sofrer, mas não vou recair. Te tirar do fundo desse poço. Yeah, yeah. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Tirou não? Venha, venha. Pra te tirar do fundo desse poço.